money, money, money, money, money, dollar bill. Make make money, money, money, money, money, money, money. Em meio a um jogo sujo, cheiro de mijo, não esfrega a cara que no fundo é prejuízo. 10 mil no camarote ostentando as tiriça. Mulher trocando a chana por bebida que pica. Uma camiseta polo, uma nave, banco de couro. Uma mina interesseira, um Nike cordão de ouro. Chegar e parar o baile, acender champanhe Scott e postar vídeo na internet como rei do camarote. Quem tem necessidade, quem passa necessidade, quem necessita de vaidade, ser aceito sem falsidade, quem prova capacidade. Não, demonstra fragilidade, não. Pois sabe que é sem massagem, a rua pega e cede pra ti, então. Veja bem o custo de tudo que se almeja. Veja se vale o preço depois que cê pôr na mesa. Veja que tua família depende que cê cresça. Sem jogar confete de idade, pé de meia. Querem ser um número, só o cu me interessa. Querem sentir o poder de estar, mandar desfrutar no topo da terra. Visam todo o glamour, como alpinistas visam Nepal. Minha história começou pobre e eu escrevo o final. Afinal, sem limite, sem limite. Mas eu quero, cuspi no patrão. Eu não devia, mas eu quero. Explodiu o congresso. Eu não devia, mas eu quero. O corpo desse jogo. Eu não devia, mas eu quero. Estourar o cofre. Eu não devia, mas eu quero. Pussy money ganja. Eu não devia, mas eu quero. Vem abundância. Eu não devia, mas eu quero. Ser o mais pica. Eu não devia, mas eu quero. Algumas uvas darão vinho, outras uvas darão vinagre. Nem toda porta que abre é sinônimo de congresso. Dinheiro vende as mentiras, mas não compra as verdades. Várias realidades. Como é que mede o sucesso? Os artistas, os fãs, o Zé Povinho ou os pan. As Maria microfone que tão a mil lá na van. O sangue está leite, que vive igual Peter Pan. Que começaram agora e se sente o rei do clã. Nem pago de caminhada, de banca ou de quebrada. Requinte só na levada, pros bico trago fobias. Bases bem trabalhada, insanidade aguçada. Traz matéria sem pagar comédia. Psico favelogia. Inveja não se absorve, dá de ombros que ela dissolve. Problema não se resolve aumentando o tom de voz. Melhora seus argumentos, aumenta o conhecimento. Agrega o seu talento à corrida e ajuda nós. Quase todos querem estar no topo desse jogo louco. E os tocos que não são poucos se tornaram mais comum. Desejos por belos corpos, uísque, gelo de coco. Pagar, dispensa troco e ser o número um. Desejos e ambições que provocam nosso povo. Inúmeros que fazem os castelos cair num sopro. A população bate na tecla do erro novo. Ostentação suja as cabeças, limpa os bolsos. Qual o sentimento? Qual consentimento? Subestima a pobreza e todo o seu sofrimento. Qual o sentimento? Qual consentimento? Audácia que jamais suprirá o conhecimento. Então vai, gasta a sua prata. Basta, beleza que a vaidade espalha. Saca tio, os moleque tão hostil, fraga. Quem gosta aposta, quem não gosta chicote estrala. Afirma os jornais, avanço do crime, luta dos nossos, polícia que oprime. Vai incomodar, os rolezinhos, luxúria sem fim. Direito de quem? A burguesia aplaude nossos braços cruzados. Atrofiados, cérebros, sonhos amontoados. Colonizar as mentes conscientes e alienação. Está em nossas mãos o ato que ampara a transformação. Rap. Rap. Rap. Rap. Qualquer QRA, em qualquer QTH. Quer QSJ sim, pra poder gastar. Beira da QTA, nesse QTC true. Ganância é algo que só dá QRU. Segue sul sem limite. Eu não devia, mas eu quero. Cuspi no patrão. Eu não devia, mas eu quero. Explode o congresso. Eu não devia, mas eu quero. O corpo desse jogo. Eu não devia, mas eu quero. Estourar o cofre. Eu não devia, mas eu quero. Pussy money ganja. Eu não devia, mas eu quero. Vem abundância. Eu não devia, mas eu quero. Ser o mais pica. Eu não devia, mas eu quero. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Quero se. Essa é a pergunta. Muita calma. Calma, ladrão. Dollar bill, dollar bill.